Agora, ele era um homem, acima de tudo, simples, humilde, imigrante italiano. Ele era um imigrante italiano no Paraná, trabalhava na lavoura de café. Criou os filhos dentro do Evangelho. Uma vida muito simples, muito humilde. Inclusive, meu pai está lançando um livro que é a sua autobiografia, falando sobre isso, dentro de um próximo mês. A sua existência, sua criação. Meu avô, ele serviu a Deus até o último instante da sua vida. Meu pai estava numa viagem de aniversário de casamento com a minha mãe em Gramado, que ele economizou muito, esperou muito fazer essa viagem. E quando ele estava lá em Gramado, ele recebe uma ligação da família do meu pai, do meu avô, dizendo assim: olha, o seu Antônio faleceu no meio da lua de mel do meu pai teve que sair de lá, foi sepultar o seu pai em Maringá, do Paraná. E a recomendação que estava lá quando meu pai chegou foi o seguinte: olha, seu Antônio disse que não fizesse o sepultamento dele na igreja, nem fizesse dentro da casa. Meu pai disse: como é que é isso? Ele pediu que colocasse o caixão dele na rua, para que todos venham e o evangelho seja pregado. E a rua foi lotada naquele dia, o evangelho foi pregado, e pessoas conheceram o Senhor Jesus Cristo até a morte do meu avô. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: é que se Cristo de fato não ressuscitou dos mortos, o seu Antônio lá perdeu o seu tempo, a sua vida todinha, fez papel de bobo. Não valeu de nada. As pessoas choraram, conheceram, caminharam com ele, mas se Cristo não ressuscitou dos mortos, então vitória para a morte ele também não terá, e ele apenas está sepultado dentro da terra vermelha, roxa, do interior do Paraná. Nada mais. E por último, o apóstolo Paulo, no versículo 30, não está aqui no boletim, mas se você tem a sua Bíblia, nesse mesmo capítulo, ele fala justamente a esse respeito, e ele diz assim: e quanto a nós, por que que nós colocamos-nos em perigo a toda hora? Eu não sei se vocês conhecem a história do apóstolo Paulo e dos demais apóstolos. A carga de perseguição que eles tomaram por acreditarem no evangelho de um homem, Deus, que morreu e ressuscitou, e que continuava vivendo e que transformava vidas como havia transformado a vida deles. O conteúdo do evangelho era tão real para esses homens que eles viviam exclusivamente para isso. E muitos deles, perseguidos, cristãos naqueles dias, não eram feito eu e você que sai. Viemos, chegamos na igreja, no lugar central, no bairro, bem iluminada, música, podemos falar alto, sem problema nenhum. Naquele tempo não era assim. Eles se reuniam em sepulturas, em cemitérios, eles se reuniam em cavernas. Porque se fossem pegos, dizendo que um homem morto voltou a andar e era a razão da fé deles, eles eram levados pelas autoridades judaicas e romanas, em parceria, para lugares onde mel eram passado pelos seus corpos, e as feras, leões famintos, eram colocados e jogados na arena, e o povo comia pipoca, enquanto os cristãos eram esmagados pelos dentes das feras. O apóstolo Paulo, interessantemente, era um desses que perseguia a igreja. Tanto é que ele diz que ele é o pior de todos os apóstolos. O texto que nós lemos, versículo número 9. Ele diz: de fato, eu sou o menos importante dos apóstolos e até nem mereço ser chamado de apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. O apóstolo Paulo, antes da sua conversão, ele era um perseguidor de crentes. O que acontecia? Ele andava em cima de um cavalo, com soldados, e onde ele descobriu: olha, ali naquele bairro, naquele cemitério, a horas, existe uma reunião de crentes. Naquela casa ali, naquele vilarejo, existe um grupo de crentes se reunindo, dizendo que esse Jesus voltou a ressuscitar, ressuscitou dos mortos, e agora ele é o salvador de todo mundo. O apóstolo Paulo ia lá, chamava a galera dele, botava no cavalo espadas, tochas, iam nessas casas, matavam mulheres, crianças, homens, incendiavam os lugares. Ele era um perseguidor da igreja. Quando o apóstolo Paulo converteu-se, talvez milhares ou centenas de pessoas já havia caído a sua espada. De pessoas que declaravam acreditar em Jesus ressurreto dos mortos. E depois o apóstolo Paulo passa a ser, de ser perseguidor, ele passa a ser perseguido pelo amor do evangelho. Ele é preso em várias ocasiões, ele é açoitado em várias ocasiões também. Ele é torturado em outras ocasiões por declarar-se acreditar que um homem morto um dia voltou a andar e era o salvador dele, e transformou a vida dele como transformou de outros homens. E o que o apóstolo Paulo diz nesse verso 20, 30 que nós lemos no capítulo 15 é o seguinte: e nós, que somos perseguidos todos os dias e pregamos o evangelho, se Cristo não ressuscitou dos mortos, eu estou sendo torturado de graça, eu estou sendo perseguido de graça, eu estou sendo açoitado de graça. Melhor seria eu estar em casa ou fazendo qualquer outra coisa do que sofrer por uma coisa que não é verdade, ou que não de fato aconteceu. Então, se Jesus não ressuscitou dos mortos, se você retirar a doutrina da ressurreição dos mortos, se você retirar a doutrina de que Jesus, ele historicamente ressuscitou, você acaba com todo o cristianismo. Isso é muito importante, sabe por quê? Porque muitas pessoas estão dentro da igreja, gostam da religião, acham algo bonito nisso, acham Jesus um grande exemplo, choram, se comovem quando assistem o filme A Paixão de Cristo. Mas se você analisar, se olha de coração, a ressurreição às vezes não é algo real para eles. E a prova de que a ressurreição não é algo real para as pessoas, muitas vezes, mesmo que convivem dentro da igreja, é que a vida dessas pessoas demonstram com as suas ações que Cristo não ressuscitou, porque elas também não passaram pela ressurreição pessoal. Continuam no mesmo estilo de vida que vivem. A fé não tem nada extraordinário e não afeta nada a forma como que vivem ou conduzem as suas vidas. É apenas algo que está preso à religião, um mito, é algo que eu sinto no coração, talvez um sentimento, mas se for verdade ou não, não tem problema para mim. Então a minha pergunta para você talvez hoje à noite é: se Jesus de fato não tivesse ressuscitado dos mortos, historicamente falando, isso influenciaria o modo como você vive? O modo como você frequenta a igreja? A sua espiritualidade, a sua religiosidade? Ou não? Fica com essa pergunta. Vamos para algumas provas, ver se existem algumas provas que a ressurreição realmente aconteceu. Bem, antes de entrar nisso aí, eu quero dizer para vocês o seguinte: que muitas teorias, por aqueles que não acreditam em Deus, ou até mesmo pessoas que são questionadoras a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Houve uma época no começo do século 19 que muitos teólogos alemães levantaram várias teorias para provar que a ressurreição foi balela. E talvez na faculdade ou no ambiente de trabalho, pessoas talvez tenham essas ideias. O que aconteceu realmente não foi que Jesus, ele saiu daquela cruz morto, foi sepultado e depois ao terceiro dia ressuscitou. Mas alguma coisa deve ter acontecido por aí. E algumas teorias foram colocadas aqui que eu quero dispor para vocês. A primeira teoria é a teoria do corpo roubado. O que é que eles dizem? Dizem que Jesus morreu de fato. Que as evidências históricas mostram isso. Na morte da cruz ninguém conseguia escapar. Que por último, depois de toda aquela tortura, aquela carga de dor que o crucificado recebia, antes de terminar o processo, no final do dia, antes do sol se pôr, o centurião romano, responsável pela crucificação, autorizava um de seus soldados aí checar a cada crucificado, e caso o crucificado não tivesse morto, fosse durão, machão, aguentasse a dor, que as suas pernas fossem quebradas com martelos, e que essa pessoa, ao ter as suas pernas quebradas por martelo, lembre-se que a pessoa está crucificada, e ela está se segurando, mas quando as pernas são quebradas com o martelo, o que acontece? seu corpo cai e ela morre asfixiada. E a história diz que quando chegaram para Jesus e foram quebrar o joelho dele, viram que ele já estava morto. Não teve nem necessidade de quebrar o joelho, mas mesmo assim um centurião pegou uma lança, furou a lança, transpassou a lança pelas costelas de Jesus, atingiu o seu músculo cardíaco e o seu coração, como já não bombeava mais sangue, jorrou o quê? Água. Eles retiraram Jesus da cruz e sepultaram Jesus. Mas essa teoria do corpo roubado diz que na surdina, os discípulos de Jesus, na madrugada, pegar o corpo de Jesus. Foram lá, roubaram o corpo e depois disseram que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Para combater essa teoria ridícula, é preciso que você saiba de alguns detalhes. O detalhe é o seguinte, é que quando Jesus foi retirado da cruz e foi colocado na sepultura, uma pedra maior do que qualquer um de vocês, com talvez uma tonelada, e alguns dizem, com cerca de 30 centímetros de espessura, foi colocada na porta do túmulo. Um selo romano foi colocado na pedra, entre a pedra e a parede, para que não fosse violado o túmulo. E dois guardas centuriões romanos, armados, colocados na porta do túmulo. Agora imagine lá, Pedro, João, Tiago, chegando de madrugada lá, os guardas lá. Como é que isso iria acontecer? Vamos dizer que ele chegasse por trás, um por trás, aí feito aquele filme, aquelas cenas de filme, quebrasse o pescoço de um guarda. Aí quando foi atrás do outro, outro com a lança, aí tivesse uma luta, aí João dava um pontapé no guarda, aí Pedro dava uma gravata e o outro dava uma punhalada no guarda. Beleza, e a pedra? Para ser retirada. Como é que seria? Levando em consideração que eles subjugassem os guardas e a pedra. E depois, se eles tivessem uma força de super-homem para retirar a pedra, você acha que no outro dia não iria ter fatos de que os guardas que estavam lá tinham sumido? Os seus batalhões não sentiriam falta deles se eles fossem mortos? Ou se eles fossem apanhar, se levassem um cacete verdadeiramente, não saberia-se que um ladrão teria feito aquilo e eles não iriam perseguir os ladrões? Mas história nenhuma feito essa surgiu naqueles dias. Então essa teoria do corpo roubado é ridícula. Segunda teoria, que talvez eu acho que é a mais provável, é a do quase morto. Teoria do quase morto. Do Jesus quase morto. Essa teoria diz o seguinte, Jesus estava na cruz e quando eles foram checar Jesus lá, olha, está morto, vamos tirar ele da cruz. Tiraram ele da cruz. E aí embalsamaram Jesus, foi pronunciado morto, foi sepultado, todo aquele ritual aconteceu. Mas como ele verdadeiramente não tinha morrido, a teoria diz, porque a medicina mesmo já declarou algumas pessoas mortas sem estarem mortas, não é verdade? Já ouviram falar nisso aí? Declarou uma pessoa morta, pô, o cara acorda assim. Já vi até uma história num enterro, que o cara estava lá no caixão, quando foi jogar terra em cima do caixão. Às vezes a medicina... Já imaginou você lá? Já ouvi história assim. Talvez você já ouviu. Não sei se é mentira. Mas eu sei de fato que a medicina já pronunciou pessoas mortas que depois não estavam mortas. Foi um engano. Então essa teoria diz que Jesus estava quase morto, porque a medicina naqueles dias não era tão avançada, foi pronunciado morto, mesmo sem estar morto, foi embalsamado e foi colocado na sepultura. Aí que no meio da noite lá ele acordou. Aí ele pegou e fugiu. É interessante essa daí, mas é ridícula também. Porque deixa eu dar alguns fatos. Um cara quase morto, que recebe uma lança e perfura o seu coração, morre naquela hora. É? Depois, quando Jesus foi retirado da cruz, não foi? Foi embalsamado. Fiz uma pesquisazinha de como é que era esse método de embalsamamento no mundo antigo. O corpo ele era colocado em cima de uma pedra. Como é que o corpo era embalsamado? Você colocava várias especiarias, ervas, perfumes. E você colocava um manto em volta desse corpo, mumificava ele de uma forma bem apertadinha. Ele era apertado. Machado tudo apertado. Agora imagine Jesus com o coração furado, passou a tarde todinha torturado, quase morto, no meio da noite ele acorda. E aí? Imagine ele, a força, o desdobramento tremendo para sair daquelas ataduras. Aí ele sai, vamos dizer que ele sai. Aí depois aí, para tirar pedra, agora. Isso considerando que Jesus era apenas homem. Aí volta na carreira assim, dá um voador, pá, na pedra, nada de mover. E mesmo se ele conseguisse derrubar a pedra, os dois centuriões lá romanos, com as lanças, e aí? Furado, vai lutar agora é com dois centuriões armados? É ridícula também. Terceira teoria, essa é engraçada, o irmão gêmeo. É verdade, mas existe essa teoria. Diz que Jesus ele tinha um irmão gêmeo, que quem morreu na cruz foi um dos irmãos, e o outro depois no outro dia estava bonzinho. Foi eu que morri e ressuscitei. Agora, como é que Jesus tinha um irmão gêmeo igual a ele e ninguém sabia? Nem a mãe dele. Ridícula essa daí. Mas existe essa teoria. É quarta teoria, teoria da alucinação. Essa teoria, eles dizem o seguinte. Essa teoria diz assim, que Jesus, depois de ter ressuscitado dos mortos, Jesus depois de ser sepultado, ter morrido, os discípulos e a sua mãe estavam com aquela dor pós-trauma de ter perdido um ente querido. Que acontece essa crise de perda depois. Até o Armando estava dizendo que a sua irmã, quando perdeu uma filha, teve uma crise dessa depois. Pessoas passam por essas crises e veem coisas às vezes, quando perdem um ente querido. E eles disseram que viram Jesus, mas não passou de uma alucinação, de uma crise que aconteceu por causa da perda de Jesus. O sentimento de Jesus estava muito forte no coração e eles tiveram uma alucinação. Essa é interessante, porque vamos dizer o seguinte aqui. Eu me lembro, numa época atrás aí, que a gente fez um acampamento, teve um rapaz que se converteu, ele era viciado em crack, que se converteu. E ele já está tão profundo dentro do crack que o bicho viajava às vezes. Teve uma vez que ele estava no culto assim, dos jovens, e ele disse, estou vendo uma borboleta ali. Está vendo não, pastor? Aí como é que é? Uma borboleta gigante. Está voando ali na frente do pessoal. Está vendo não? Vamos dizer que o pastor Valdemir começasse a ver uma borboleta enorme aqui. Ah, uma borboleta! A gente ia dizer que ele é o quê? Pastor, vamos para o manicômio. Ou não, vai sim, todo mundo pega ele, bota uma camisa de força, leva ele para a tamarineira. Agora, e se todos nós, ao mesmo tempo, víssemos essa borboleta gigante aqui na frente? Aí, pode ser que é possível que exista uma borboleta gigante. Não existe uma alucinação, existem alucinações individuais, mas alucinação em massa... problema. Então os discípulos todos e aquelas pessoas que tiveram contato com Jesus após a morte terem visto um fantasma é um problema. Se um chegasse e dissesse que viu um fantasma, aí a gente até, né? Mas muitos terem dito que viram Jesus, viram um fantasma, então talvez foi verdade que Jesus apareceu a eles novamente. E a última teoria contrária, que é a mais talvez apregoada, é que isso foi, Jesus ele de fato morreu, foi sepultado e morreu mesmo. Mas essa questão da sua ressurreição foi inventada pelos seus seguidores para trazer força e autoridade, poder, em nome do poder. Eles queriam poder, queriam seguidores, do mesmo jeito que Jesus tinha poder e seguidores. Então eles inventaram isso aí para... adquirir poder e seguidores. Muito pouco provável. Por quê? Porque uma pessoa que está sendo serrado ao meio por causa de Jesus, uma pessoa que está sendo queimado com óleo quente que está sendo lançado no Coliseu Romano por uma mentira que eles inventaram. Ninguém chega a esse ponto, não. Vamos dizer que você fosse um daqueles naquele dia e você inventou essa história de que Jesus havia ressuscitado, você como um discípulo e seguidor dele. Quando você fosse levado para o Coliseu Romano, que visse a boca das feras, você não é mentira, pô, tô brincando. Você jamais acreditaria. Então, os discípulos todos tiveram mortes trágicas e eles jamais teriam morrido dessa forma, tiveram a oportunidade de se retratar várias vezes, de não acreditar mais em Jesus, de negar o nome de Jesus, mas mesmo assim não negaram. Por quê? Porque tinha que ter sido algo real para eles. Algumas provas que o apóstolo Paulo coloca aqui, eu queria que vocês analisassem comigo. As provas que o apóstolo Paulo coloca são provas de testemunhas. A justiça civil, a justiça comum, reconhece essa espécie de provas, e essa é a prova que o apóstolo Paulo, essas são as provas que o apóstolo Paulo coloca aqui. Vejam aqui o que ele diz aqui, versículo 5, e diz assim: e apareceu a Pedro, e depois aos 12 apóstolos. Primeiro Jesus apareceu a Pedro, depois que ele ressuscitou dos mortos. Mas não só apareceu a Pedro, como eu disse, um teve uma alucinação, né? Se um teve uma alucinação, mas 12 têm alucinação, já é um problema. Ele apareceu a Pedro, mas depois apareceu aos 12. Inclusive, é interessante isso aqui, que depois de Jesus ter ressurreto dos mortos, ter aparecido a Pedro e a outras pessoas e aos discípulos, ele passou um certo período aqui na Terra. E durante o período que ele passou aqui na Terra, o Senhor Jesus Cristo comeu, conversou com as pessoas tocaram no seu corpo. E eu coloquei inclusive aqui um texto de Lucas, capítulo 24, que eu queria ler com vocês aqui. Coloca ali, Flavio. Lucas 24, de 34 ao 41. Veja o que o texto, observe o que o texto da palavra de Deus, que está projetado atrás de mim, vem a falar. Do 34 ao 41. Diz assim: e os apóstolos diziam: de fato o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Simão é Pedro, o mesmo nome dos dois, são a mesma pessoa. Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Enquanto estavam contando isso, Jesus apareceu de repente no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Eles ficaram assustados e com muito medo e pensaram que estavam vendo um fantasma. Mas ele disse: por que é que vocês estão assustados? Por que há tantas dúvidas na cabeça de vocês? Olhem para as minhas mãos e para os meus pés e vejam que sou eu mesmo. Toquem em mim e vocês vão crer, pois um fantasma não tem carne nem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Jesus disse isso e mostrou as suas mãos e os seus pés. E ainda não acreditaram. Eles, veja bem, eles tocaram em Jesus, nas mãos e nos pés de Jesus, e ainda assim não acreditaram. Jesus disse: um fantasma não tem corpo, eu tenho corpo. Vocês estão tocando aqui, mesmo assim eles não acreditaram. Versículo 41 ainda. Eles ainda não acreditavam, pois estavam muito alegres e admirados. Então ele perguntou: Jesus, vocês têm aqui alguma coisa para comer? Eles lhe deram um pedaço de peixe assado, que ele pegou e comeu diante dele. E depois disse: enquanto ainda estava com vocês, eu disse que tinha de acontecer tudo o que estava escrito ao meu respeito na lei de Moisés, no livro dos profetas e dos salmos. Então o que acontece? Jesus não só apenas aparece aos discípulos, como os discípulos, os discípulos tocam o seu corpo, mas Jesus ele come na frente dos discípulos. Estão duvidando que sou eu, que sou um fantasma? Me dá um pedaço de peixe. Tem comida aí? Tem. Pega um peixe aí. Trouxeram um peixezinho, uma agulhinha assada. Aí ele começou a comer na frente deles. O fantasma faz isso? E aí o texto diz que eles começaram a crer também. E a prova mais fantástica que aqui é apresentada nas escrituras é não apenas que Jesus apareceu a Pedro, não apenas apareceu aos 12, porque afinal de contas os 12 são meio suspeitas, mas Jesus apareceu a cerca de 500 pessoas nos dias que ele passou na terra após a sua ressurreição. Lembra-se da história que eu falei da borboleta? Se 500 pessoas, 500 testemunhas oculares, que o apóstolo Paulo diz, alguns já morreram, mas muitos continuam vivos até hoje. Se 500 testemunhas oculares viram Jesus, sentaram com Jesus, comeram com Jesus, não pode ter sido uma alucinação nem uma mentira. O apóstolo Paulo, inclusive, disse: tem gente que está viva. E pode, em outras palavras, vai lá perguntar para você ver se eles não viram também. 500 pessoas. Eu estava lendo um sermão de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon disse o seguinte: que a gente às vezes não tem dúvida de acreditar que Napoleão Bonaparte existiu. Que Alexandre o Grande existiu. Não temos dúvida de acreditar nisso. Por exemplo, você acredita que Garrincha existiu? Alguns de vocês mais jovens. Vocês viram ele jogar já? E como é que vocês acreditam que ele existiu? Porque algumas pessoas, testemunhas oculares, até que filmaram, falam de Garrincha. Pelé fala de Garrincha, que vive até hoje. Né? Os jogadores da seleção antiga falam de Garrincha, dão depoimentos a respeito dele, mas já morreu. Vocês que são mais jovens. Quem é mais velho aí, tem uns aqui que... Rapaz, viram até se brincar Napoleão. Mas a maioria dos personagens que nós estudamos nas páginas dos livros de história, nós conhecemos essas pessoas porque a história nos conta que pessoas um dia viram e escreveram a respeito dessas pessoas. E nós tomamos por consideração e credibilidade o testemunho dessas pessoas. E Charles Spurgeon, ele diz que, se você pegar, por exemplo, Alexandre o Grande, existe muito mais evidência de testemunhas de Jesus do que Alexandre o Grande, por exemplo. Até de Napoleão Bonaparte. 500 pessoas terem visto um sujeito, não é brincadeira não. Depois de ter sido morto e ressurreto. De forma que, o que às vezes leva a gente a não acreditar que Jesus existiu, é porque talvez vai me incomodar de alguma forma. Vai mexer com a minha vida. Vai mexer com as minhas falsas esperanças. Vai tocar no meu pecado. Vai tocar no problema que eu tenho com Deus. Que se Jesus de fato existiu, se a ressurreição de fato aconteceu, como não apenas existem provas bíblicas, mas provas históricas. Se você pegar qualquer... Tente formular uma outra teoria de como isso aconteceu, por exemplo. Ninguém, nem um filósofo, nem um historiador conseguiu formular uma teoria a respeito da ressurreição que fosse, no mínimo, inteligente. No mínimo. E se isso é verdade, se ninguém consegue formular uma teoria de como ela talvez tenha acontecido, vamos, de mente aberta, talvez, considerar a alternativa de que ela realmente aconteceu. E se ela aconteceu, isso vai influenciar a sua vida. Vai ter que mexer, porque se você aceita ou não, você vai ter que viver com algumas dessas consequências. E eu quero agora, por último, ver, então, por que que a ressurreição é tão importante? O que é que ela nos ensina? O que é que ela nos ensina? Qual é a parte existencial da ressurreição para nós? O que é que ela tem a ver com a sua vida, se ela de fato foi algo que historicamente aconteceu como nós cremos que foi? Se você está aqui hoje à noite pela primeira vez e talvez duvidando desse aspecto, eu estou apresentando provas aqui. O apóstolo Paulo apresenta provas. E se isso apresenta e tem provas, onde é que fica a sua vida? Se Jesus de fato morreu e ressuscitou e ele está vivo até hoje, e nós... Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Além das provas, das testemunhas oculares, existem, por exemplo, eu e tantos outros que aqui estão, que tiveram suas vidas transformadas por Jesus. O apóstolo Paulo foi um desses mesmos. O apóstolo Paulo não viu o Senhor Jesus Cristo nos dias que ele estava na terra depois de ter morrido, mas em uma das suas perseguições aos cristãos na estrada de Damasco, perseguindo a igreja, cego, o Senhor Jesus aparece ao apóstolo Paulo no meio da estrada. Paulo, cavalo se aperreia. Essa história que ele caiu do cavalo não está no texto, não. Se aperreia, Jesus fala para Paulo: Paulo, Paulo, por que é que você me persegue? E aí, quem é você? Quem é você? Cego, já cego. Jesus fala: eu sou Jesus a quem tu me persegues. Ressurreição que Paulo andava combatendo e perseguindo outras pessoas por acreditar nela, o Senhor dessa ressurreição, Jesus, agora estava de frente a frente com ele. E agora? Então, o que é que eu quero dizer para você? Se a ressurreição for de fato verdadeira, historicamente considerável, como nós apresentamos aqui, vai ter implicações existenciais com você que talvez não acredite em Jesus ou não tenha um relacionamento com Jesus. Porque você vai ter que um dia olhar no olho de Jesus. Ou talvez ele esteja hoje à noite aqui, de uma forma espiritual, através da pessoa do Santo Espírito, confrontando você. Levando a sua consciência e o seu coração para perto dele. E talvez você tenha uma transformação de vida hoje à noite, por acreditar que Jesus de fato ressuscitou dos mortos. O que a ressurreição nos ensina? Coloquei três coisas assim, que ela nos ensina. Primeiro, a primeira coisa que a ressurreição nos ensina é que nós temos um Deus mais forte do que a morte e do que o pecado. Olha, temos um Deus mais forte que a morte e o pecado. Vamos repetir todos juntos essa frase assim? Como se nós acreditássemos mesmo. Se você acredita, repita comigo. Temos um Deus mais forte do que a morte e que o pecado. Você acredita nisso? Sabe por que isso é tão importante? Porque todos os outros líderes religiosos que já surgiram sobre a face da terra, por exemplo, Buda, que tantas pessoas estão em moda hoje, lê budismo, Zen, todo mundo quer fazer yoga, Confúcio, Maomé está em moda também, uma moda meio radical, mas está em moda. Tem mesquitas sendo construídas em todos os lugares do mundo hoje. O muçulmanismo avança. Todos esses líderes religiosos tiveram por fim a sua morte. E nenhuma das suas religiões que eles mesmos fundaram afirma que eles voltaram dos mortos, a não ser Jesus. Nenhum outro líder, nem Allan Kardec, nem Chico Xavier, nem ninguém conseguiu entrar no ringue de Ultimate Fight com a morte e vencê-la. Todos foram esmagados por ela. Todos entraram no ringue para lutar com ela e pá, nocaute. A morte os venceu. Menos Jesus. E é isso que o apóstolo Paulo ele fala no final do capítulo 15 de 1 Coríntios. Não está aqui no boletim, mas o apóstolo Paulo ele diz aqui no versículo 54, veja o que ele disse, se você tem uma Bíblia aí, ele diz assim: assim quando esse corpo mortal se vestir do que é imortal, quando esse corpo que morre se vestir do que não pode morrer, então acontecerá o que as escrituras sagradas dizem: a morte está destruída, a vitória é completa. Veja o que ele diz: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu poder de ferir? Ele dá para tirar a onda da morte. Cadê você? Porque o nosso Deus só venceu a morte porque ele está acima dela. E ele só nos dá a possibilidade de vencermos a morte e o pecado porque ele é maior do que ele, maior do que a força do pecado que nós temos dentro de nós de pecar, e ele é maior do que a força da morte que um dia todos nós parcialmente experimentaremos. O Senhor Jesus é mais forte do que isso. Foram essas as palavras que eu mencionei na semana passada que o Senhor Jesus Cristo disse a Marta, quando ela chegou para Jesus, escandalosa que o seu irmão Lázaro havia morrido, dizendo a Jesus, se ele não tivesse saído, Lázaro não haveria morrido. Jesus olha para ela e diz assim: calma, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Nosso Deus é mais forte do que a morte e do que o pecado. Coloque qualquer outro líder religioso, coloque qualquer outro Deus que já foi levantado, até mesmo na mitologia grega, nenhum deles se compara ao poder de força do nosso Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que mesmo na sua própria pele venceu a morte. 2. O que a ressurreição nos ensina? Não só apenas que temos um Deus mais forte do que a morte e o pecado, mas que Deus sempre traz vida da morte. Não só que Ele é mais forte do que a morte, mas Ele usa a morte da forma que Ele quer. Ele usa ela, ele brinca com ela, ele a desafia. E a palavra de Deus sempre nos mostra que Deus, ele sempre traz vida após a morte. O apóstolo Paulo, mesmo nesse texto aqui, ele dá uma ilustração de como isso acontece. Se você tiver mais tempo, não vou ler por causa da nossa hora, mas o apóstolo Paulo, ele dá a ilustração de uma semente. Como é que você não entende a ressurreição? Está dizendo para a igreja. O que acontece na ressurreição é o seguinte: uma semente é plantada, essa ilustração é perfeita. E o que que acontece? Para a árvore nascer, o que que tem que morrer? A semente. Para que a árvore nasça, primeiro morre a semente. Na natureza tudo é assim. Uns nascem, outros morrem. E da morte sempre existe vida. Porque Deus é assim. E o crente, veja bem, as palavras de Jesus, a irmã de Lázaro: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Essas palavras dele e as palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, elas também demonstram para nós, não que nós não enfrentaremos a morte física, porque cada um de nós enfrentará. Você um dia, você é jovem, você não pensa nisso, mas um dia, quando os anos forem passando, você vai ter que parar para pensar nisso. Ou você que é jovem, você que não pensa nisso, mas quando você perde um amigo num acidente de carro, você tem que parar para pensar nisso. A morte é algo, a morte física é algo que todos nós um dia enfrentaremos. Mas aqueles que creem em Jesus, aqueles que têm tomado parte da vida de Jesus, que creem na ressurreição de Jesus, em primeiro lugar, sabem que aquela morte física não os levará a uma morte eterna, mas levará a uma vida eterna de comunhão com Deus. Foram as palavras que Jesus pronunciou ao ladrão que estava do seu lado quando ele estava morrendo. Uma vida de criminalidade que o levou à cruz justamente. E o ladrão diz assim: Jesus, eu creio que tu és o Filho de Deus. Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A morte para nós não é o fim. A morte para nós não é uma estação final, é uma estação de chegada, de vida contínua com Deus, que vai até a eternidade. Por isso que disse que parcialmente enfrentaremos. Mas, acima disso, o que que a ressurreição nos ensina? Ensina, sabe o que, meu querido? Que eu posso viver de forma otimista. Abram, vejam a capa do boletim, eu coloquei uma frase aqui muito interessante. Diz o que essa frase? Diz assim: a ressurreição traz sentido e direção na minha vida e a oportunidade de começar de novo, não importando as circunstâncias. Olha, vou dizer uma coisa para você. Se você de fato acredita que Jesus historicamente ressuscitou dos mortos, que um homem morto voltou a andar e que esse homem morto que voltou a andar, que vive até hoje, tem transformado a vida de muitos que aqui estão, se você acredita nisso, sabe que existe? Existe também a promessa que porque Jesus ressuscitou, e de fato é verdade, um dia eu ressuscitarei. E a ressurreição dos mortos, a doutrina bíblica da ressurreição dos mortos, é uma doutrina que enche o nosso coração de esperança. Sabe por quê? Porque é a doutrina que ensina que todas as coisas que um dia estão quebradas, falhas, sujeitas à queda, serão restauradas. Então o seu corpo que você não gosta muito, que você está na frente do espelho e olhando, um dia ele será glorificado. Você receberá um corpo ressurreto, completamente liberto de falhas. Todo mundo vai ser top model. Então não vai existir mais necessidade de top model, porque seremos nivelados no estado de beleza. A ressurreição dos mortos também, ela nos ensina que porque Jesus vai voltar e os mortos ressuscitarão, existe essa experiência de uma vida nova, e que Jesus, ele não apenas está preocupado com a transformação espiritual das pessoas, mas Jesus, ele está preocupado com a transformação física das coisas. Sabe por que nós ressuscitaremos? Porque também o mundo será livre de toda iniquidade, de toda injustiça, de toda pobreza. E se eu acredito que isso de fato é uma realidade, o meu coração está cheio de esperança, porque o mal e a injustiça que eu vejo ao meu redor, e as coisas que eu estou insatisfeitas comigo mesmo, eu não vou morrer com elas e não vai ter solução para elas. Mas a Bíblia nos ensina que terá solução para elas. Que a sociedade será redimida do mal, a justiça voltará a reinar, e que eu terei uma possibilidade de vida num lugar perfeito com Deus. Se Cristo ressuscitou, essa esperança também ela é pertinente para a minha vida e aplicável também a mim. Ela restaura toda a esperança, porque se hoje em dia eu estou numa crise, se a minha vida é difícil, um dia, como a história que Jesus contou de Lázaro e o homem rico. Lázaro, que viveu uma vida de sofrimento, mendigo, estava agora gozando do seio da relação mais íntima com Deus, em toda prosperidade. Isso acontecerá comigo, mas também não só isso de uma forma espiritual, mas de uma forma física. Eu verei todas as coisas sendo feitas novas. O livro de Apocalipse termina com a palavra de Jesus. Por que eu mencionei o livro de Apocalipse? Porque o livro de Apocalipse é o livro que fala do final da história de tudo. Profecia bíblica aí. Tem uma palavra de Jesus no capítulo 4 que ele diz assim: eis que faço todas as coisas novas. Se eu acredito que coisas novas virão, eu tenho esperança para viver o presente. Se eu acredito que a morte é o fim das coisas, ou que a ressurreição não acontecerá, ou que ela é apenas um mito, ou se eu acredito em reencarnação, porque as coisas não mudam, vai e volta, feito um estilingue, a mesma situação ruim, no mundo. Se eu não acredito na ressurreição, e se as coisas sempre nunca mudam, então eu não tenho esperança, não tenho perspectiva, nada. Na sua vida, pense na sua vida. O que ele faz viver, o que ele faz estar motivado, o que ele faz impulsionar a trabalhar, é porque você talvez tenha um alvo na frente. Se você não tem alvo, se a sua vida é sempre a mesmice, você entra em depressão, você fica insatisfeito, você entra em crise, você tem que ter algo para olhar lá na frente, senão o presente e a rotina lhe consome. E o que o cristianismo nos mostra é o seguinte, é que existe um futuro glorioso para eu e para você, disponíveis para você. E para mim, e que se nós olharmos para ele, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que um dia fisicamente também retornará à terra para ressuscitar os nossos corpos mortais, como o apóstolo Paulo diz, se eu tenho algo dessa natureza para olhar para frente, eu tenho razão para viver o presente. Se a morte é o fim de tudo, como o autor de Eclesiastes diz, o fim do cavalo é o mesmo do ser humano. Já imaginou se o seu fim for o mesmo de um gato e de um cachorro que termina no fundo da terra? Que tesão você tem para viver? Eu não teria nenhum. Se eu vejo um cachorro que lá no muro, pá, não sei o que, anda, sexo animal todo, se o meu fim for igual a desse cachorro aqui, por mais bonitinho que ele seja, alguns têm cachorros assim, adoram animais, mais bonitinho que ele seja, se o meu fim for igual a essa criatura, acaba na terra apodrecendo, que perspectiva de presente eu tenho? Que perspectiva de presente você tem? Mas se você colocar os seus olhos em Jesus, que morreu, mas ressuscitou e que um dia retornará uma segunda vez para restaurar todas as coisas, inclusive os nossos corpos. Você tem razão para viver. Você tem razão para servir a Deus, para estar aqui na igreja. Você tem razão para abraçar os irmãos. Você tem razão para escutar e beber da palavra. Você tem razão para participar dessa mesa. Você tem razão para amar a Deus. Caso contrário, o mal que se faz aqui, paga aqui, o fim é na sepultura. A vida não vale a nada. Cazuza dizia, ideologia, quero uma para viver. Por quê? Porque a ideologia que você tem é que dita o seu dia a dia. Se a sua ideologia for que tudo acaba e que tudo é uma porcaria, que tudo é só um ciclo que vai e vem, que não tem esperança nenhuma, então para que você vai viver? Melhor encher a cara de droga, de bebida. O apóstolo Paulo diz, é melhor que comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Ele diz aqui no texto. Vamos se drogar, vamos transar com quantas pessoas a gente quiser, transar com animais, fazer o que for da vida, porque a vida é só isso aqui mesmo. Não tem necessidade de restrição moral nem ética. Porque a minha ideologia diz assim. Mas se a minha ideologia diz que tem esperança, tem um futuro promissor, minha vida pode ser diferente. E o tempo que eu vivo aqui não é perdido. Quero perguntar a você hoje à noite, talvez pela primeira vez. Já vou descer para a mesa, porque essa é a nossa próxima participação. Eu convidar depois o pastor Armando para vir aqui. Mas eu queria dizer para você o seguinte. Se você está aqui, e essa foi uma conversa que eu tive com um colega meu, quando eu estava no científico, eu falava de Jesus para ele o tempo todo, e ele, ah, isso é uma bobagem, isso é mentira. Pfá! Chamava para beber. Felipe, vamos beber depois da aula. Estava no contato, tinha um bar logo lá na frente, que a galera, a juventude, acabava lá a aula, ia tomar e encher a cara. Passava logo na sexta-feira. Ah, Felipe, vamos beber. Eu disse, não, vou não. Você é um crente? Rapaz, aí o rapaz, é porque tem um Deus, eu acredito em Jesus. Isso não é, isso é mito, rapaz, vai acreditar nisso nada, rapaz, isso é besta. Eu disse assim, olha, se o que eu estou dizendo para você aqui for mentira, eu estou de fato perdendo meu tempo. Podia estar bebendo com você, enchendo a minha cara. Mas no final das contas, pelo menos eu preservei a minha saúde. Agora, e se o que eu estou te falando for verdade? Como é que fica a sua situação? Essa é a minha pergunta para você que ainda não conhece Jesus. Se Jesus de fato, historicamente, tem provas, ressuscitou. E um dia ele vai voltar novamente. Como é que fica a sua situação? Como é que fica a sua situação?